aqui, colaboração e acompanhamento da PGE na transposição das dificuldades judiciais impostas nesse trâmite. Bom, deixa eu, nesse ponto aqui, o problema que eu vejo às vezes é a falta de atribuição, aliás, atribuições que não competem mais a gente em relação, apesar de não competir mais a gente faz essa parte sim de acompanhamento. Veja só, o processo de desapropriação foi da seguinte forma: é definido uma área de interesse público, feito o decreto, depois do decreto tenta-se administrativamente fazer o acordo com o expropriado, né, com o proprietário do bem. No caso aqui, a gente, algumas coisas na segunda etapa foram dos 62, 27 foram administrativamente, e da outra foram 20 administrativos, não, 2 administrativos. Quando não é possível administrativamente, a gente tem a legislação. Quando a gente tem a legislação, o que acontece? Normalmente a gente tem a legislação em face do proprietário, e para que fique bem claro, o proprietário, por direito, por qualquer razão legal, só é considerado proprietário aquele que está no registro de cartório de imóveis. Lá em Camaragibe tem uma peculiaridade que é quase todos estão no nome de Zuleide do Amaral, né? E o outro espólio também, que tem praticamente todos. Provavelmente deve ter acontecido aquele uma série de negócios jurídicos que não foram registrados no cartório, ficaram, ou o contrato de comprimento que não foi registrado, ou qualquer tipo de contrato que não foi registrado, ou ocorreram desmembramentos irregulares que não foram registrados junto à prefeitura nem mesmo ao cartório, certo? Então, o que a gente faz? Para evitar pagar a pessoa errada, a gente ajuda em face de todos que estão ocupando aquele imóvel e do proprietário. Porque quando for fazer o pagamento, a gente vai ter que identificar quem é o proprietário e quem são os possuidores. Porque mesmo você tendo sua posse, você tem seus direitos, lógico. Agora, a gente também está amarrado na legislação em pagar apenas para quem é proprietário a terra, o terreno. E para as benfeitorias daquele que tem posse, até quem regulariza essa posse. Se ele regularizar essa posse, a gente paga, inclusive, o terreno para ele. Então, o que acontece? Quando a gente entra com a ação, posteriormente o juiz vai definir se o valor é correto ou não. Então, por mais essa alegação de que, ah, não, o valor está sendo pago é irrisório, não compete mais a gente. A gente fez uma avaliação administrativa, no qual uma empresa terceirizada foi contratada para fazer, fizeram esse valor. Vocês não, obrigatoriamente, têm que concordar, porque realmente inúmeras vezes não chega ao valor de mercado. Quem vai definir o valor correto vai ser o perito designado pelo juiz, que a gente não tem nenhuma interferência nisso. Quando o perito falar, não, o valor correto não é esse que o Estado ofereceu, não. O valor correto é Y. A gente vai ser obrigado a pagar o valor Y que ele determinou. Só que acontece, para a questão de liberação de valores, a lei existe 3 requisitos. Um é prova de propriedade. E quando eu falo propriedade, lembrar da questão de propriedade para o direito é exclusivamente aquele que consta no registro de cartório de imóveis. 2, é a questão da publicação de editais, para notificar terceiros interessados. Essa é o único dos requisitos que é atribuível ao ente expropriante, no caso do Estado. E todos os editais a gente publica. E 3, é a regularidade fiscal do imóvel, ou seja, o tributo incidente sobre imóvel. No caso de vocês é só o IPTU, que lá não é zona rural, então não tem ITR. Só IPTU. Eu acho que o momento que a gente está tratando disso não é esse, pelo que eu entendi. É porque essas famílias são cansadas de ouvir isso. A gente vai ter um. Vocês vão entender que não. Essa reunião aqui não era para ser direcionada à procuradoria.